A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E está na altura de termos mais uma Jukebox, aquela rubrica que lhe traz as músicas que sempre ficarão na nossa memória, especialmente, claro, as músicas dos anos 70, 80 e 90. Quando ouvimos a frase Campeões Alé, de certeza que isso faz-nos lembrar aquela música dos Men Without Hats, Pop Goes the World, e vocês vão saber já porquê. Depois temos The Bats com Rhythm of the Night, e finalmente mais uma daquelas músicas de derreter corações, Atlantic Star, For Always. Prontos para mais uma viagem no tempo através da música. Vamos a ela. Jukebox. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance.

Foi muito bom recordar mais três sucessos: Man Without Hats, Pop Goes the World, com aquele sotaquezinho inglês que fica muito bem, especialmente nas crianças. Depois tivemos Rhythm of the Night dos The Barge e finalmente este magnífico slow dos Atlantic Star, For Always. E porque temos gigas e gigas de memória para recordar em termos de música, claro que a próxima emissão da Jukebox lhe vai reservar mais fantásticas surpresas. Não perca! Jukebox.